alegria cessou. E quando a luz brilhava, meus pés na areia andavam instantes que um dia eu sonhei. No meu coração pulsavam, eu estava seguro que o céu eu iria tocar. Confiei em meus braços, na força do meu andar. Por um momento eu esqueci que pra chamar sua atenção não é preciso subir, preciso me humilhar. E quanto mais eu desci, mais perto eu fiquei de ti. Enquanto eu me ajoelhava, no céu eu tocava. Toda vez que eu chorar, virás me consolar. Entre os pés há lugar mais alto pra se estar. Já chegou a noite, o sol já se foi, os medos voltaram, a alegria cessou. E quando a luz brilhava, meus pés na areia andavam, e sonhos que um dia eu sonhei. No meu coração pulsavam, eu estava seguro que o céu eu iria tocar. Confiei em meus braços, na força do meu andar. Por um momento eu esqueci que pra chamar sua atenção não é preciso subir, preciso me humilhar. E quanto mais eu desci, mais perto eu fiquei de ti. Enquanto eu me ajoelhava, no céu eu tocava. Toda vez que eu chorar, virás me consolar. Entre os pés há lugar mais alto pra se estar. E quanto mais eu desci, mais perto eu fiquei de ti. Enquanto eu me ajoelhava, no céu eu tocava. Toda vez que eu chorar, virás me consolar. Entre os pés há lugar mais alto pra se estar. Entre os pés há lugar mais alto.